Pela rua todo ano tão tanto voa. Meio maltratado, feito um desengonçado, sei lá. Gedelva me roubou a lucidez. Feito indulgente, decidi então não contrariar. Com bom sentimento, ela me trouxe fora após o jantar. Gedelva me trocou por um japonês. Na hora que soube, decidi tirar satisfação. Inocentemente esqueci que nunca soube lutar. Instantaneamente eu já tava com a boca no chão. Indecentemente decidi que era melhor levantar. Gedelva me arrastou para